é um amigo que um dia conheci. Botas é um amigo feito em bola, o descobri. Pico, pico, rola a bola. Pico, pico, a bola não rola. Pico, pico, rola a bola. Pico, pico, a bola não rola. Sou uma bola que não rola. Tenho dentes, patas e boca. Tenho picos nesta bola. É que sou uma bola louca. Pico, pico, rola a bola. Pico, pico, a bola não rola. Pico, pico, rola a bola. Pico, pico, a bola não rola. Que esta bola afinal é um ouriço caixeiro. Então é um animal, não tem lá muito bom cheiro. Pico, pico, rola a bola. Pico, pico, a bola não rola. Pico, pico, rola a bola. Pico, pico, a bola não rola. Eu sou um bom amigo, ensino tudo o que sei. É bom passear contigo na floresta onde te encontrei. Pico, pico, rola a bola. Pico, pico, a bola não rola. Pico, pico, rola a bola. Pico, pico, a bola não rola. Quando tem medo se enrola, é porque sente perigo. Quando não tem desenrola, o animal do pico, pico. Pico, pico, rola a bola. Pico, pico, a bola não rola.